Mas ela vai chegar completamente diferente. O tom do piano é uma coisa, do clarinete é outra. Mas é a mesma melodia. Então não nos inquietemos tanto, não, querendo a que seja sempre do Espírito. Que Kardec pergunta, como é que a gente faz para reconhecer? Quando é que a mensagem é nossa ou quando a mensagem é do Espírito? E eles dizem, olha, só pela experimentação, pelo estudo. Estudai longamente, meditai, para ver de onde procede aquela mensagem. Então é um trabalho de duas mãos. Não um trabalho alheio, né? Até mesmo na subjugação a gente vê que a pessoa não está completamente fora de si, não. Tem ali também a sua vontade. Então, a pessoa fica tolhida, tem a influência dos espíritos, há momentos que a gente fica realmente tomado, as mediunidades são muito variadas, é a diversidade dos carismas que Paulo falava. Então, mesmo na reunião mediúnica, o médico pode dizer, eu estou vendo o espírito dessa maneira. E a pessoa nem vê aquele espírito, vê outro, ou vê outra cena. Quer dizer que ele está enganado? Não. E que cada um percebe de maneira diferente. A médium Ana Prado, nascida no Amazonas, mas que se tornou famosa no Pará, ela tinha uma mediunidade tão extraordinária e diferente, de efeitos físicos, mediunidade que chamaram de cutânea, porque ela colocava o braço estendido assim e as pessoas faziam perguntas mentalmente e vinha a resposta escrita no seu braço. A pessoa, daqui a pouco, lia, a mensagem apagava, outra pessoa perguntava, vinha a resposta aqui escrita na sua pele. Então, muita variedade, muita diversidade. Então, a gente vai compreender que a questão do animismo é muito comum, os espíritos dizem que é mais comum do que a gente imagina, que nós temos várias encarnações com pensamentos cristalizados, com conteúdos que precisam ser trabalhados, e eles afloram, então nada de ficar questionando, porque, sobretudo, não é no estudo da mediunidade, a pessoa está conversando, se a gente vai tolher, fale, não tem problema se é você não, assina até seu nome se quiser, mas fale, né? Na reunião passada lá, o nosso orientador disse, olha, se tiver alguma mensagem, logo no início, se tiver alguma mensagem do mentor, de alguém que quiser fazer alguma colocação, e a gente tinha tido uma visita ao nosso lar pela manhã, aliás, no dia anterior, e no domingo, aliás, era uma terça-feira, e ele falou, alguém quer falar aí, fulano, Nazareno, aí eu dei uma vontade de falar, mas não, isso é meu. Porque eu estava lá, eu vi ele dando carão no povo, que muita gente não pôde ir para o trabalho assistencial. E isso aqui é coisa minha. E ficou aquela coisa, aquela vontade. Mas aí ele já chamou outra pessoa, ninguém falou. O que aconteceu? Na hora de deu vontade de psicografar e veio a mensagem. Mas assim, muito, muito clara, que eu achando que aquilo ali realmente era o nosso conteúdo. Nazareno, e para quem se dirige aquela mensagem? Fazer como os espíritos recomendam a Kardec. Tomai primeiro para si, antes do que para os outros.